Então vamos começar mais um Dreamcast. Esse aqui é um Dreamcast sonoro. Musical, né? Episódio especial de música. Eu sou o Six e se eu tivesse um carro eu escutava a música do Yoshi. E eu sou o Frajola e eu tenho carro e escuto Dai Leon. Dai Leon! Eu sou o Julie. Quem reconheceu aí? E eu sou o Lanzoni e... Fanfare, perdão. E hoje estamos com um convidado, né? Nosso amigo Chapa Bruno de Melo. O samurai México de Barbosa. É esse aí, que apresenta. Eu sou o Melo e escutem da minha experiência. E nossos outros convidados, né? A gente falou com a Camila Schaefer do blog Console Sonoro, né? Sim, esse blog totalmente... Sonoro. Totalmente sonoro. Sobre música de videogame. E tá aí, né? O link aí nos nossos Chapas Dreamcast. Com certeza. E ela fala aí no meio do cast, ela explica um pouco como começou a ideia do blog e tal. E ela fala várias trilhas sonoras, a gente vai pôr uma musiquinha aí, né, dessas trilhas sonoras que ela citou. Isso, e a gente teve a ideia do cast justo por causa do blog dela, né? Pois é, né, porque é um blog de música. Muito sendo bom. Sendo que, por favor, Rapadura Cast, dê um processo em a gente, a gente copiou a ideia do Jukebox, né? Certo, então, processo vindo. Processo vindo aí do Jurandir Filho. Ou não, né, mas então, vários casts tem essa parada aí, tem o Download também, tem a parada de música e tal. A gente trocou o nome só, a gente talvez nem faça mais, né? É. Então, agradecendo a Camila a presença dela aí. E também a participação do nosso chapa do The Kira Justice Matheus, né? Oh. Que a banda lançou um EP aí agora, tá famosa, apareceu no Iplash, olha só, né, cara? Tá no post. E aí tem tudo da banda aí embaixo, né? Tem o site, o MySpace, tem o acompanhador curto, o gurizada aí mandando bem. Música de videogame, música de anime, música de tokusatsu. É, a minha emoção foi a primeira vez que eu vi eles tocando o tema de Pokémon, né? Ah, cara, muito a fuder. O show deles é foda, cara. Fui lá no Anime Extreme, acho que vi a primeira vez. Todos os animes. Eu e o Rodrigo lá na frente pulando, pulamos e vibrando. Eu perdi minha kunai do Kakashi, cara. É verdade. Não, olha a comunidade do Rodrigo que ele vai entrar. Perdi minha kunai no show do cara de antes. Então tá, né? Valeu. Então tá. Fico com os e-mailzinhos agora, né? De e-mails do Dreamcast. Então tá, né? Vamos primeiro dar uns recadinhos. Os recadinhos da paróquia. Primeiro, né? Que esse cast de música que a gente vai tocar agora, né? Ele é bem velho, foi gravado há bastante tempo, né? Final de setembro. Ele era pra ser o 17º. Isso, setembro de 96 a gente gravou, né? E então tem umas coisas meio assim, a gente fala às vezes um por cima do outro. O áudio tá meio ruim, assim, não, a edição tá meio porca, porque faz tempo, sabe? E eu não tinha as manhas ainda, né? Então, por favor, não nos xingue. Então, né, outro recado, a gente, sobre o áudio de bebedeira, então, né, o pessoal aí já mandou, né, então, a gente tá escolhendo, né. Tem, quantos foram? Uns 12 já, né? Selecionando as melhores historinhas mais engraçadas, carismáticas. A do Thiago aí já escolheu, porque a gente tava prometendo pra ele faz tempo, né. Você quer ficar famoso no Dreamcast, manda o áudio. Manda o áudio de bebedeira aí também, né. Sem falar que todo mundo adora contar uma história de bebedeira, né, cara. Sempre isso. Aconteceu aquela coisa que tu acha que só aconteceu contigo, ou que nunca mais aconteceu no universo. Manda pro Dreamcast, que vai ficar anotado com o Butini. É pra sempre, né? Posteridade. Né? Então, outra coisa que a gente queria falar é nosso novo contato, nosso novo chapa aí nos Chapas Dreamcast, que é o ArgCast, né? ArgCast. Anime, RPG, games, né? Os caras são do Sul, né? São de Porto Alegre. Então, né? Tá aí o link deles, né? www.argcast.com. Pessoal do Sul vai dominar o mundo, né? Com certeza. Então, vale a pena ouvir aí, tem até um episódio igual, né? O Dragon Ball vs. Saint Seiya. Com certeza. Que é legal, legal. Outra coisa que pediram pra gente sobre a votação, né? Tem até um e-mail aí. Dia 22 de dezembro, né? É isso? Que vem o resultado final do júri, não sei o que. Até LC. A gente não sabe muito bem, né? Esperamos que seja antes do Natal, né? Pra presenteá-los com Se não, até lá a gente vai esquecer, ninguém vai mais lembrar. Ninguém vai lembrar, né? O pessoal tá pedindo aí, que fim deu. Até agora nada, né? Estão falando aí que vão... Tão vendo se alguém roubou votos e tal e coisa, né? Mas vamos ver, né? Então... Fiquem no aguardo que a gente vai avisar, gurizada. Boa sorte para nós. Então, né, mais uma coisa, né, nosso Twitter, @MateusSix, @JulieMosquito, entrem lá. @Lanzoner e @Frajola07, só gatas japonesas. Sem comentar, eu falei sim. Adicionem nós aí, a gente sempre dá RT nos casts, né, a gente sempre tem convidados até do nosso programa aí de rádio e tal. Fica de novo o apelo, apresente pros amigos. A campanha. No ICQ, mandem pra todo mundo. Vamos drinkestear, pessoal. Pois é, se teu amigo que gosta de games, manda pra ele, sabe, vamos ver, se ele não gostar, tudo bem. bem, pelo menos tu tentou, né, cara? Se o cara só joga o Winning Eleven, manda do Bebedeiras. Vai mandando, divulgando. Então tá, né? Temos lá, primeiro e-mail do nosso chapa Roberto Freitas, de Taboão da Serra, São Paulo. Fala, chapas do Dreamcast. Ficou show de bola o podcast, um dos melhores videogames que já existiu. Tenho uma história pra contar também. Estava eu na Santa Efigênia, bairro muito conhecido em São Paulo por ter eletrônicos baratos. Opa! Bom, estava eu atrás de jogos para o meu PlayStation 1 e vi um cara vendendo o sonhado Dreamcast. Ao perguntar o preço, lembro que caí pra trás de caro. Estava indo embora quando aparece um cara com um saco preto que cola em mim e pergunta: ei, chapa, você está querendo um DC, não é um Dreamcast? É o homem do saco, é o homem do saco. Ele abre o saco e dentro tem um Dreamcast novo, sem caixa, com dois controles, cabos e pasmem o modelo com molde. Lembro que paguei algo em torno de 300 reais, ele veio assim no escuro. Sorte que ao chegar em casa, vá, tudo em ordem. Até a internet funcionou via discada. Joguei muito Quick 3, que aliás, o do Dreamcast tinha a melhor trilha sonora. Samba de amigo e um jogão must play, que é Soul Rivers, todos, né? E que vem o próximo Dreamcast, tá? Muito obrigado, mas por favor, escreva direito. Ele veio. Tô brincando, chapa. Continua mandando e-mails, era isso aí. Então tá, próximo e-mail. Próximo é do meu chapa, meu amigão aí, Alex Alves, de Porto Alegre. Pois é, eu fiquei sabendo que ele esteve lá em casa um tempo atrás. Como assim? É, o Everton trouxe ele, eu não conhecia ele. Pois é, quem como sabe assim? Ele não pode realmente aparecer novamente pra relembrarmos. E levar um... O Frajola querendo relembrar esquemão com os ouvintes. Que remember! Esquemão de jogo, hein? Que coisa é essa? Que coisa, né? Eu acho que esse esquemão envolve um puru-puru-pé. E aí, brothers Dreamcastas? Vocês não podiam ter escolhido o tema melhor. Esse videogame fez história. Depois de um tempo, esperava ansioso pelo Play 2. Mas joguei muito na casa do Everton, nosso amigo aí da auditória. Ele é primo dele. Principalmente o Crazy Taxi. Six, como assim você acha que Tekken é mais estratégico que Soul Calibur? Quando disse isso, comecei a fazer uns barulhos estranhos. Iguais do Lanzoner? Pau no Six agora. Pau no Six. Eu acho sim, porque pra mim, Tekken tem uns botões estratégia, golpe. E Soul Calibur é Smash Button total, né? Então fica a dica aí pra quem joga Soul Calibur. Eu quero jogar de costas e vencer. É só pegar a espada maior. É na sorte, né? Também é meio que minha opinião. E é isso aí, só queria comentar que Sonic Adventure Forever, né? Pois é, então fica aí o e-mail do Alex Alves. Um abraço, chapa, apareça para as noitadas do Frajola. Vamos para o próximo e-mail. Caio de Guarulhos. Fala aí, galera do Dreamcast. Comecei a acompanhar o podcast agora e vocês estão de parabéns. Comentando, na minha opinião, sobre os melhores jogos de Dreamcast, vocês não falaram muito de um jogo chamado Super Runabout. Eu conheço, era uma bosta fétida do Play 1, não sei o do Dreamcast. Entre os jogos Sword of Berserk, muito violento, tem muito sangue, eu joguei. Aí tem o anime, é baseado, acho que até no anime. Não sei se alguém conhece. Não, acho que anime saiu depois do jogo. Tá, esse Suzuki eu não sei o que que é. Bom, Suzuki eu não joguei, não sei. Tokyo Buzz também não joguei. Tokyo Buzz eu joguei no Play 2, um pedaço. Tá, aqui Jet Set Radio, de minha paixão, joguei a época em que fazia grafites. Olha só que legal, o cara fazia grafite. É arte. Mortal Kombat Gold, que foi a melhor versão de todos, todo mundo aqui concorda, né? Obrigado, Barack Smoke. E outro muito bom que ele comenta aqui, que é o 18 Well. 18 Well. 18 Well. 18 Well. 18 Well. Não acredito que não comentaram sobre esse jogo de corrida e caminhão. Muito a fuder. Meu único lamento sobre o Dreamcast, troquei por um Play One pau de arara. Choro até hoje, pois o pilantra do cara nem me pagou o dinheiro que pedi em volta pelo Dreamcast. Fazer o quê? Aconteceu com o Lanzoni aqui também, com uma fita. Desejo sucesso e muito mais podcast seus. Até mais, abraço. Então, né, último e-mail, Patrick Borba Cabeleira. Esse aí a gente tem que ler, né? Selecionamos todos. Chapa de tapes. E aí, chapas do Dreamcast, confesso que esse podcast me emocionou. Basicamente por ser sobre o console mais foda ever. Então, tipo, me recordo que joguei 95% dos jogos que disseram. Oh. Muitos que joguei, Shenmue 2, zerei os dois, na época eu tinha 10 anos. Opa, para, pera, para. 10 anos, Frajola. É, que cara de respeito, hein? Eu até hoje não virei, né? Claro, Dreamcast. Não tem Game Shark, desculpa. Não, opa, meu Dreamcast fudeu. Play Stack Sim 2, Fighting Force 2, Record of Lodoss War. Esqueceram de falar dele, é melhor RPG medieval do Dreamcast, estilo Diablo. Record of Lodoss War eu ouvi falar, mas não joguei. É anime, né? Sonic Adventure 2, Fantasy Star Online, jogava offline, né? Capcom Fighters e Code Veronica, Skies of Arcadia e Grandia 2. O cara virou todos, ou quase. Ó, Skies of Arcadia. rádio é jogão, hein? Até hoje me lembro de quando meu irmão pediu emprestado o Dreamcast para um amigo e nunca mais devolveu. Como assim, oi? Mas o amigo dele era um guri criado ali com beira e tinha dois Dreamcast. Palácio. Então tá tranquilo. Depois de um ano, mais ou menos, compramos um Dreamcast, dessa vez novo, olha só, novo, na loja Radical Games. Ó o jabazinho aí, Radical, né? Radical Games. Na qual comprei Skies of Arcadia, Grande 2 e Phantasy Star Online. Ainda pretendo comprar outro Dreamcast, sinceramente, ele merece. Abraço a todos os chapas do Dreamcast. Olha só, né, cara? Cara de respeito, eu falo de novo. Eu também acho, o Dreamcast é um videogame que é pra ter, o cara é pra ter, não sei, sempre quis ter. Só mais uma coisa, um comentário do Rodrigo Teco, ele falou que, a gente falou que se existia Crazy Taxi pra Flipper, né, pra arcade, e existe mesmo, ele disse que no Rio de Janeiro tinha vários e tal, e tava sempre o pessoal jogando. Então ficamos com as cartinhas, moçada. Vamos encerrar a leitura de e-mail com um ponto triste aqui. Acabou o Mini Nova. Como quem assim? Queria comprar no Mini Nova? Morreu meu site lindo. A melhor loja do mundo. Do Lanzone. Então é isso, né? Voltamos ao cast de música. Vai falar um pouco sobre a história da música dos videogames, os principais compositores, os fatos curiosos, e depois cada um de nós vai escolher um álbum. Álbum, no caso, uma trilha completa. Uma trilha sonora, um álbum de trilha sonora de um jogo que todo mundo... E depois a gente vai escolher duas músicas cada um durante o cast e ela vai tocar um pouquinho assim, né? E todos esses sons aí vão ter no linkzinho abaixo, né? Pra baixar, pra escutar ou... Então, vamos começar, né? Primeira música de videogame foi feita onde? Nos anos 70, com o barulhinho daquele joguinho lá, que eu esqueci o nome, telejogo. O Pong. Pong, né? Era esse barulho, como é que é? Como é que é? Efeito sonoro? Trilha sonora mais complexa já. Mas a gente vai falar por contextos históricos. Ou seja, rapidinho assim, pra não encher muito o saco da galera. Porque sabe? O lance é as músicas. O lance do jogo são as músicas. Primeira música contínua dos videogames, anos 80. Um jogo, olha só, Sega. Opa! Sim, o nome do jogo é Carnival. Sega Carnival. Opa! Da Sega, um arcade Master, da Sega. Master. Saiu pra Master esse jogo? Sim. Como é que é esse jogo aí? Comenta. Só ouvi falar do título, é um jogo raro. Só ouvi falar do título. Então, 1984, né, dando um salto também, o primeiro álbum de videogame music saiu. Sim, só no Japão, óbvio. Óbvio, né? Óbvio. Japão, terra de Frajola 007. Com músicas da Namco e tal. Tem um problema nisso. Problema pro Brasil. Porque no Japão, depois desse dia fatídico de 1984, todas as lojas do Japão têm um canto, sabe? Todas as lojas de música têm um canto especializado pra álbuns de música de videogames. As OSTs. De todos os jogos, orquestrado, cara, a primeira em 84. Então, legal, né? Que não tem, nunca vai ter. Japão, então, né? Mas então, sem mais historinhas chatas, 85, tema que mudou o mundo dos games. Sim, do Chapa. Do Chapa Koji Kondo, o Mario. Todo mundo conhece. Toca uma nota do Mario, escuta. Legal. Como o Six disse, ó, só pôr as notinhas. Só as notinhas, as primeiras aí, ó. Lembrou, é claro que lembrou. Todo mundo lembra, né? Não tem como. Aí começou a galera a tocar música. No Buematsu, em 89, com o tema clássico do Final Fantasy. Isso é bom. Daí depois, 91, 92, veio o Kushiro e os Kushiro, opa, né? Opa. Com o Streets of Rage. E aí começou a geralzão. Todo mundo começou a fazer música de videogame e viram que dava sucesso. Todo mundo começou a trabalhar nesse ramo. Era no passado, era uma coisa meio whatever, mas depois do Mario mudou. É, também isso. Outra coisa que mudou também foi o Yuzo Koshiro, né? Que foi o primeiro compositor a querer ter um nome no nome do jogo, sabe? Aparecer na primeira tela. Pois é, porque antes não era assim, é. Aí damos um salto para 97, quando o primeiro jogo teve sua trilha sonora orquestrada. Que jogo foi esse? Jurassic Park, The Lost World. Pariu, do PlayStation. Os caras já iam falar Final Fantasy VII. Pois é, os caras já pensaram. Certo, né? Na hora, o primeiro que... Cara, eu acho que Final Fantasy VII é MIDI, né? Não, mas tem as músicas do CG, são orquestradas. É isso aí. Mas eu sei que o primeiro Jurassic Park, The Lost World, foi feito pelo John Williams pro filme, né? Daí rolou ali no jogo uma troca, mano. Depois daí, em 2001, né, e uma pessoa chamada de Hollywood foi chamada pra fazer um trailer de um jogo, que é o Harry Gregson Williams, que é o cara que fez o Metal Gear Solid 2, a trilha conhecido sonora completa. Conhecido como os filmes Armageddon, Independence Day, esses filmes assim. Aquele Team America dele também. Opa, excelente. Sem muita historinha, basicamente isso, é Mario, é Zelda, é o Final Fantasy. Agora vamos, acho que, falar um pouco dos principais compositores, né? Pois é, os principais. E o que fizeram pra... Eu sei que tu curte também música, que nem nós, né? Só que tu nunca foi a fundo, então Então agora tu vai saber o nome dos caras, porque eles merecem. Diz que não. Os caras são foda. Vamos começar com... Por favor, vou chorar. Chorarei. Koji Kondo. Este cara é o cara. É o cara. Por que ele é o cara? Por quê? Porque ele fez a música do Mario, né, cara? Aquela música, por favor, o cara se confundia com o Mickey, né? E a música todo mundo conhece. A gente já fez o teste aí antes. E ele foi contratado em 83 pela Nintendo e só fez coisa foda. Até uma curiosidade bonita aqui. Até o ex-Beatle Paul McCartney, quando viu ele, reconheceu o cara e subiu o tema do Mario. Ali, hein? Oh. Agora eu vou citar os jogos que ele fez. Se emocionem. Super Mario Bros, Legend of Zelda, o Doc Doc Panic, que é o Mario Bros 2, né, nos Estados Unidos, o Pilot Wings, Super Mario World, Legend of Zelda, Link to the Past, Super Mario World 2, Yoshi's Island, um beijo. Opa! Super Mario RPG junto com o Nobu Yema. Super Mario 64, Star Fox 64, junto com outro chapa, Zelda Ocarina, Smash Bros, Zelda Majora's, Smash Bros Melee, Super Mario Sunshine, Wind Waker com outros chapas, Twilight Princess com outros chapas, Super Mario Galaxy, fodão, Super Smash Bros Brawl, e o Wii Music junto com várias chapas. Ok. Isso foi demais pro meu coração. Mas todas as músicas todo mundo conhece. Zelda, caralho, não tem. Não, é conhecido. E é bonita. Ele é conhecido por ter as músicas animadas, né? São todas felizes. Já diria, né, o Yoshi's Island, né? Yuzo Koshiro, o cara que desde os 5 anos já tocava, já fazia música. O primeiro jogo dele é Xanadu, é um jogo de 1985. Mas que loucura, a música do Rush. Ele já trabalhou pra Enix, ele não curtia, tipo, compor com fones de ouvido, ele pegava a essência no ar das músicas. Que é isso? E foi ele que, digamos assim, se findou na carreira de especialista em música de videogame. E o seu auge da glória é o Streets of Rage 2, né? Uma das versões e trilhas mais vendidas até hoje em todo mundo é do jogo que ele fez lá, o Wiz, que é Y-I-S, sabe? Os Ys, Books 1 e 2. Outros jogos que ele fez também, o Revenge of Shinobi, Misty Blue, da Enix, Thrice, Sharp, X, 68000, os Y, é claro, Cenário 2, e alguns jogos do Yu Suzuki. E também ele fez, em homenagem ao Balrog, um remix do Street Fighter Tribute. Ele fez o Castlevania Portrait of Ruin, opa, e Shenmue. Shenmue, eu ia falar Shenmue. Agora. O primeiro cara que mandou nele, o Frajola Landi e o Suzuki. O tema do Landi. E ele foi obrigado a fazer com um fone de ouvido pela primeira vez. E uma das coisas que o Yuzo Koshiro, assim, ó, que meio que atrapalhou ele, foi os jogos que ele teve que partilhar o trabalho com outra pessoa. Por exemplo, Streets of Rage 3, que ele fez com o Motohiro Kawashima. Não foi muito boa a trilha sonora. Já o Streets of Rage 2, que foi só ele, ficou muito perfeito, né? Que foi o jogo que esse cara é foda. Pois é, que ele colocou o nome, né? Fundou ali, ó, o Yuzo Koshiro. Ah, e só pra encerrar aí, ele tem uma empresa chamada Ancient, que é empresa especializada em trilha sonora de jogos. Claro, que era da mãe dele. Da mãe dele? Era da mãe, fundada por sua mãe e sua irmã, Ayano Koshiro. Que engraçado. Próximo. Nobu Uematsu. Homem macho foda. Nascido. Ele tem um bigodinho muito gay. Nasceu dia 21 de março de 1959. Bom, todas as suas obras são direcionadas na Square, né? São Final Fantasy, Chrono Trigger, Xenogears e assim vai. Todos os Final Fantasy, menos o 13, 12, talvez. Mas ele fez e o Chris Score também, ele não faz. Ele fez todos. O Chris Score ele já tava fora, ele né? Ele tava. Aí foi o Kazuhiko Toyama que fez. Eu sei que ele saiu fora em... Quando foi? 2008? 2006. Eu sei que o chefão pulou fora, né? Da Square lá. O dono do Final Fantasy foi embora. E daí o Nobu Uematsu pulou junto, né? É por isso que a Square tá decadendo. Ele fez Blue Dragon também? Fez Blue Dragon, o Nobu? Fez. Kingdom Hearts? Ah, isso aí é bom, hein? Isso aí vale a pena. Esse é bom. E daí, né, depois disso, ele fundou a banda. Isso aí acho que em meados de 2005. The Black Mages, né? 2003 foi lançado. 2003? Então tem 3 álbuns já, a banda, bem conceituados e tal. Foda pra caralho, baixa. Que é metal e Final Fantasy. Muito perfeito. Acho que são só Final Fantasy, né? Eu só ouvi Final Fantasy. É, eu não ouvi outro, acho que são só Final Fantasy. É além do foda. É tipo, muito, foda, muito, além muito. Black Mage. Nos Jogos Olímpicos em Atenas em 2004. Isso eu ia falar. Quem, curiosidade. Quem colocou musiquinha na equipe norte-americana de nada sincronizada e que músicas tocaram, Frajola? One Wing, Wing, Wing, Wing, Angel e Liberty Fatality. Frajola. Fatal. A equipe americana, hein? Final 8. Perfeito, simplesmente perfeito. Eu não vi isso. O vídeo está no post. Então. Primeiros jogos do Nobu Uematsu. Genesis, 1985, pra, acho que, PC Engine ou NES. Eu não tenho, agora não lembro qual das duas plataformas. E um jogo chamado Alpha, Cruise Chaser Blast, Switch Ono Dragon, 3D World Runner, Apple Town e King's Knight. Se alguém de vocês conhece algum desses jogos, nos avise por e-mail. É, ele ficou famoso depois do tema clássico. Final Fantasy. Eu traduzi do block. Block do Nobu, que a música preferida dele é esse One Wing Angel. Deixa eu falar um negócio do Trido Nobu, é as curiosidades sobre ele, aqui ó. Ele trabalhou numa locadora de vídeo antes de trabalhar na Square. E mesmo trabalhando na Square, ele continuou trabalhando só de tarde na locadora. Ele é o Valdinei, igual, Valdinei de bigode. Sim. É o Nobu Uematsu. Ah, pior! Valdinei é o Nobu Uematsu. Tá aí a foto comparação. Separados no nascimento. Vamos tomar processo. Outra coisa, Tri, sabe por que ele começou a trabalhar na Square fazendo música? Pra conseguir dinheiro para o casamento com sua esposa. E ele botou a fanfare no fundo. Peraí, e deixa a coisa triste agora. Sabia que ele não tem direito de nenhuma música que ele fez quando ele tava na Square? E é uma outra música. A música dele é do Final 8, Eyes on Me. Ganhou canção do ano em 98. Cantada pela Feion no Japão. Dave Wise. Dave Wise eu tenho no Messenger. Rare. O que ele fez? Eu vou citar aqui, ó, uns bonitos. California Games. Battletoads. Todos. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country Super NES, uma das trilhas, por favor, né? Trilhas, por favor. Donkey Kong Country, Battletoads. E até a última coisa, acho que ele fez de tri aí, foi o Viva Pinhata de DS. Mas o resto é todos Donkey Kong, inclusive Diddy Kong Racing. E o Beetlejuice, vocês lembram desse jogo? Sim, esse aí também ele fez. Também ele fez, né? Blast Corps também tem umas músicas dele. Isso. Mas não são todas, depois tem outro cara lá. Star Fox Adventures. É, pois é. Richard Jax, que ele fez a trilha de vários Sonics, do Jax. Daytona USA, Jet Set Radio e Samba de Amigo, e a trilha do jogo preferido pra Jala, Sonic R. E o último chapa aqui, ó, Hirokazu Tanaka. Esse cara aqui é foda, fez do primeiro Donkey Kong, do Kid Icarus, do primeiro Metroid, do Mario Land. Por favor, essa trilha é muito foda, do Mario Land, de Game Boy. É muito foda, é muito boa. E também a trilha de Modern. E esse é um cara foda porque ele fez a trilha de entrada do primeiro desenho do Pokémon no Japão. E a inspiração dele é The Monkees e Beatles. Loucura, hein? Então esses foram os principais, chato, né? Tem vários, a gente não vai citar todos. Tem o cara do Silent Hill, Akira Yamaoka. O cara do Resident Evil, que eu também esqueci o nome. Mas tem o Harry Gregson Williams, vários. Tem o cara do Metal Gear, não, o Harry Gregson Williams. Tem um monte de gente, a gente não vai citar todos. Precisamos dos principais, isso, as trilhas mais grudantes. Esqueceu do Tap do final, do Metal Gear 1. DJ que fez as músicas do Metal Gear 1. Sim, mas enfim, tem esse aí também. E todos eles estão ali, explicadinhos, bonitinhos, no console sonoro. Pois é, no console sonoro tem todos do mundo. Tem a história completinha. A gente só deu um puxão na orelha em todo mundo, assim, pra acordar a galera. E agora a gente vai para as músicas. Então, as músicas. A gente vai fazer o seguinte: eu vou começar o Julie, Frajol, Rodrigo, Melo. Depois a gente faz a volta de novo. Depois a gente fala o álbum, né? O principal álbum. Quem quer começar com as músicas? Tá, deixa eu citar a minha música. Então, a primeira, essa aqui. Eu vou citar uma popular, depois uma que toca meu coração, né? A segunda. A primeira popular é a Truck 3, que eu não sei o nome, porque eu não achei. Do Top Gear 1. Acho que o nome da música é Bordeaux. Cada música tinha o nome de uma cidade. Vocês captaram qualquer? Tá, enfim. Acho que é o tema da cidade, né? É isso, é a Truck 3. Eu conheço como Truck 3. A música é do Barry Leitch. E ele é conhecido mais pela trilha do Top Gear mesmo. Ele fez outras coisas assim, mas a Top Gear é muito foda. E essa música é muito foda. É muito foda. Eu vivo cantarolando ela o dia inteiro. E ela me toca o coração. Se fosse pedindo de música de videogame, eu começo. E meu sonho é ver uma banda tocando essa música. Então, toca aí. Mete aí. Eu lembrei. Então essa música ele toca o fundo. Onde não bate sol. É minha dica, fica a dica. Então eu vou para a minha música, né? A minha primeira música. Acho que Frajola e Melo com certeza vão curtir. Talvez Rodrigo. Ai, ai, ai. Mas cara, é uma época tão legal. Acho que foi 2001 por aí. Quando o Frajola comprou o Play 2. Foi quando? 2001, Frajola? 2001. E eu queria muito um Play 2. Esse jogo, eu joguei o 7, joguei o 8, joguei o 9. Por que não jogar o 10, não? É o Final Fantasy 10. É, a musiquinha toca na entrada do jogo. E é do compositor, né, o Nobuo Uematsu, quando ainda fazia. E eu acho o jogo, cara, eu acho o jogo muito foda, sabe? Eu também acho. Eu acho um dos melhores. O pessoal não gosta, porque eu tenho minha religião, sabe? O Blitz, mas, cara, eu acho, eu acho muito bom o jogo, a musiquinha. Escuta aí. Lágrimas em meus... É uma música triste, né? Que eu não sei se vocês lembram que toca essa música no começo do jogo, quando o Tidus tá lá naquela montanha, falando pra todo mundo, né? A história dele, This is my story. Não sei se vocês lembram. Sim, no comecinho. Claro. Antes do New Game, hein? Lágrimas aos olhos do pessoal. É muito boa essa música. Muito boa, parabéns. Muito bom. Me tocou no fundo. Foi bem. Depois que eu consegui esse jogo, toquei ali, bah, é a melhor. E aí, Frajola? Ah, foi difícil escolher, porque são duas músicas que me tocaram muito na época de PlayStation, né? PlayStation marcou minha vida, né? Pois é, tô na indecisão até agora, né? Mas acho que eu vou ficar com o tema do Sephiroth. One Wing Angel! Não. Toque. Tu quer a versão? Toca. E conta a maior luta entre o bem e o mal do videogame. Cloud e Sephiroth, né? Então, a batalha final. Do Final Fantasy VII. Foda pra caralho. Não tem nem o que dizer. Não, voltou também no filme, né? A One Wing Angel toca também o Chris Score. Em latim, conta a história do anjo caído Sephiroth. Toca também no último Final Fantasy, esse que saiu. Dissidia. Também, quando tu luta, usa o Sephiroth ou luta contra ele. Toca em Kingdom Hearts também. Toca no nado sincronizado. em Atenas. Mas é musicão, com certeza essa música aí mexeu com todos os fãs de Final Fantasy. Eu já havia falado também a música preferida do Nobuo Uematsu. Segue, Rodrigo. Eu não sou bicho que nem os chapas. Ah, eu sou do CD. Eu sou do cartucho, filho. Eu não preciso falar. A música é tão boa que tem duas versões. Toca aí, DJ. clone do Sonic 3. Enfim, filhos, a música teve que ser feita por 6 chapas depois da polêmica do Michael Jackson. Coloque a música Who Is It rapidamente, vocês vão ouvir a melodia da música Escape Zone. Tem o vídeo aí no post, né, do Michael Jackson. O link está no post 3. Com a comparação. A gente já falou num cast anterior, não lembro qual. De lendas, isso. E a gente colocou o vídeo de novo aí pra você. Cara, o Sonic chega deslizando na fase, chega quebrando tudo e diz, agora vou na fase do gelo. Cara, a música, sério, não teria outra música pra essa fase. É. E é composta por 6 pessoas. Um dos compositores é um diretor de videoclipes dos Estados Unidos, Howard Drossin, junto com John Senoe, que é o líder dessa equipe, 6 pessoas que fizeram a trilha sonora do Sonic 3 e do Knuckles. Eu não sei qual deles que fez a música, né? Cada um pegava uma música, mas enfim, é foda, cara. Na verdade, foi o Michael Jackson, né? Mas vamos por aí. foi o Michael Jackson. E o Frajola, tem opinião? Ah, não. Ele não jogou. Melo. Eu. Bom, eu sou um cara muito chato pra jogo. E eu gosto de jogos longos e eu tenho uma coisa muito egoísta de jogo. Eu gosto de jogar jogos que eu jogo sozinho. Dois. Eu não gosto de jogar com outros. Eu jogo, a única coisa que eu jogo com outras pessoas é Guitar Hero. Então, eu pensei assim, bah, tem muitos jogos antigos bons, que nem o Lanzoni falou, a da época do cartucho. É isso aí. E tem os novos. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi pegar um de cada. Eu vou começar falando do mais antigo, que é lá do cartucho, que é do jogo, com certeza, maior RPG pra cartucho que já existiu, Chrono. Aê! Esse cara manja. Super NES, Chrono Trigger Super. 95. Quem fez a trilha do jogo inteiro foi o Yasunori Mitsuda e o veterano da Final Fantasy, o Nobuo Uematsu. E o tema é simplesmente, quando eu tava jogando, fora o personagem, já é muito foda, né? O tema do Frog. Ah, o Frog é foda. Top. Ah, o tema do Frog é muito foda, cara. Só fica a música. Eu chorei, sério. Quando, a primeira vez que toca. A primeira vez que toca essa música é quando tu encontra o Frog, quando tu vai na toca dele. Guardia. Isso, que tu vai na toca dele, tu tá pra pedir ajuda pra ele pra pegar a espada. E ele diz, no começo ele diz, não, eu não vou te ajudar. Aí tu sai, volta depois, aí ele diz, tá bom, vou te ajudar. Aí começa a tocar a música aí dele. Aí sim. Pô, é muito foda, cara. Muito foda. Essa, é muito e nos momentos foda. De crise do Frog, contra o Magus, que o Magus transformou em sapo. Isso, é. Momentos de crise do Frog. As crises do Frog. A telenovela. Como são as crises existenciais do Frog? Ué, sou um sapo num jogo de humanos. Como assim, né, cara? Cara, ele era humano e foi transformado em sapo. É uma crise, né, cara? Não, mas uma coisa acho que todo mundo concorda aqui. Nos personagens mais tristes que tem nos videogames. Com certeza. Ele volta na sua forma humana. E tem até a versão da 8-bit instrumental, não sei se vocês escutaram, mas é a versão Frog, assim, no violãozinho. Sim. Tá muito bah, que é o nosso chapa, o Link. Nosso parceiro, o Link, está aí do lado. Por favor, né, visita. 8-bit instrumental, banda brasileira, né, de rock e tal. Músicas de videogame. A versão do Frog é sensacional. Então agora fiquem com a presença de Camila Schaefer, do blog Console Sonoro. Curtei. Ei, pessoal do Dreamcast, tudo bem? Meu nome é Camila e eu sou a criadora do blog Console Sonoro, que é sobre música de videogame. Então, como começou a ideia do blog, né? A ideia do blog surgiu numa cadeira de jornalismo online que eu fazia pra faculdade, e a gente tinha que criar um blog sobre um assunto bem específico. Então, eu já conhecia algumas bandas que faziam versões das músicas de videogame, né? Que nem a One Up, o Mini Bosses, o Nessimus, a Mega Driver também, a brasileira, né? Mega Driver. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia do blog, assim, pra divulgar essas bandas e tal. Só que aí foram surgindo, claro, outras notícias sobre música de videogame, e assim o blog foi crescendo, né? Tanto que eu, inclusive, fiz o meu trabalho de conclusão do curso sobre a música de videogame, né? Como ela tá saindo do jogo pra alcançar outras mídias. Então, assim, o blog foi indo e tal, e tô aí, né, até hoje. Bem, então, sobre as minhas músicas favoritas. Eu, como boa apreciadora de rock, né, gosto muito da trilha do Top Gear, especialmente o 2, que foi o que eu mais joguei, né. Gosto bastante também da trilha do Mega Man, que eu acho bem interessante, assim, como a trilha combina, assim, com cada chefe, né, com cada fase do jogo do Mega Man. Gosto bastante também da trilha do Battletoads, que poucas pessoas comentam, assim, mas eu, pra mim, é uma trilha muito boa, assim, principalmente o Battletoads do Super Nintendo, né? Depois tem outras trilhas que eu acho bem legal, assim, que é do Super Metroid, por ela ser bem diferente e ao mesmo tempo por combinar tanto com o estilo de jogo, né, do Metroid. Gosto também depois eu gosto das trilhas dos jogos clássicos, né, que nem do Zelda, do Mario, do Bomberman, do Donkey Kong. E outra trilha que eu acho bem interessante também é do Diablo 2, que é uma trilha bem diferente do comum, e ela é diferente, assim, no estilo, né, porque ela traz uma música, assim, mais no violão, e combina muito com o estilo do jogo, assim. Eu acho que o compositor foi bem feliz, assim, quando ele criou a trilha do Diablo 2. Então, eu acho que é isso, assim, eu não sei nome de música, pra ser bem sincero, às vezes eu não sei o nome de cada uma das músicas, assim. Eu gosto de várias músicas, e esses jogos que eu citei, assim, eu posso dizer que eu gosto de praticamente todas as músicas, né. Eu não falo em trilha, porque eu considero trilha a música, o diálogo, todos os sons dos jogos, né? Então, por isso que eu falo em música. E eu gosto bastante das músicas desses jogos que eu citei pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, obrigada. Agora eu vou seguir com a minha segunda música. O pessoal aí tá muito no RPG, né? Eu vou partir pra uma coisa mais bem Roots Underground, que essa aí eu acho que só o cara tem que ser muito fã pra... Não vale citar Guitar Hero. Pra ser tocado como eu fui tocado com essa música. Estava na minha adolescência, né, com meu cartucho de Super Mario All-Stars. E tinha uma versão de um jogo muito estranha, que não parecia Mario, que era o Super Mario Bros. 2. E o jogo é muito estranho, mas eu adorava aquele jogo, porque era um Mario diferente. E eu demorei muito pra virar ele, porque tinha umas fases muito loucas. E quando eu virei, no final o que acontece é tudo um sonho do meu chapa Mario. Claro, eu sabia disso. Sim, tu mata o último chefão, que é o Rot, eu acho que é o nome dele. E aí, assim, aparece assim, ele dormindo com uma toquinha, assim, ele acorda, assim, olha pros dois lados, assim, e volta a dormir. Cara, isso é muito broxante, velho. Não, é tri. Aí que tá. Isso seria broxante. Ah, era só um sonho. Mas junto com a musiquinha que é o único nome que eu consegui dela foi Ending. O Ending do Super Mario Bros. 2 começa numa loucura meio assim, pra mostrar o final do jogo. E depois começa a musiquinha bonitinha, que é quando ele acorda e ele volta a lembrar do sonho e tal. É muito bonita, me tocou profundamente. Foi a música que mais me deu senso de objetivo alcançado em um jogo. Quando tu acabou, tu virou o jogo assim, tu sente só olha os créditos assim. Ah, foi essa música, toca esse. Thank you. juro que queria pegar uma música do Dave Wise, Donkey Kong, sabe? Mas eu resolvi pegar uma música que me tocou no coração também. Ui. Pois foi uma época, foi em 99, eu acho. Também pelo Frajola. Eu vi ele jogando o Final Fantasy VIII. Deu, bah, eu preciso jogar um RPG. Frajola canonizou o nosso com o Final Fantasy. Frajola canonizou a gente com o Final Fantasy. Verdade. E aí eu comprei o 8 e foi, eu comprei o 8 no final do ano, assim. Eu comecei a jogar ele, Só que eu ia pra praia em 90 e na virada do ano, sabe? 99 pra 2000. No final do ano. E aí eu tinha que deixar o videogame aqui, sabe? Daí eu, bah, vou emprestar o videogame. Daí eu cobrei pra isso. Ganhei 15 pila. Falando aí. Ganhei 15 pila e tinha, e eu, bah, vou jogar o máximo que eu posso essa noite, porque amanhã eu vou pra praia, saca? Daí, tipo, essa noite aqui eu vou muito longe no jogo. E eu comecei a jogar e cheguei numa cidade que tem umas ondas do mar, assim, ao fundo. Uma musiquinha, assim, muito lenta, assim. E toca, eu vou tocar ela pra você saber que música que é. Muito boa essa música, velho. É, né? Muito boa. Muito tri. Eu vou jogar Final Fantasy. Dá uma saudade. Dá uma saudade. E, cara, essa música, sempre que eu ouço ela, eu tenho a trilha sonora em casa, bate aquela saudade, assim, tipo, a daquele ano, daquela... A nostalgia toda que tinha esse jogo. É, tinha, cara. E a vontade de que, bah, eu tava indo pra praia, bah, eu escutei essa música e tinha umas ondas no mar no fundo, que é de Balambo, sabe? É, de Balambo. Que é aquela cidade praiana, Balambo, né? Que música fuder, sabe? Daí eu salvei o jogo aí e fui pra praia. É, antes de ir pra batalha tocou, de Dolet também. É, isso, em Dolet. O que acontece com o Six é a mesma coisa que acontece comigo com essa música do Mario 2, assim, quando tu escuta ela, tu lembra da época, assim, tu sempre parece que tu volta, né, no tempo. É uma música que, sabe, o ending do Super Mario, eu não conhecia, sabe, essa música que eu garanto que só quem jogou o jogo conhece. E eu vi aí, whatever, essa música, é uma música que me toca, sabe, é uma música, bah, mas, cara, é nostalgia. É que eu lanço assim, cara, o Final Fantasy, maior parte do tempo é porrada, velho, é muita ação, e tu chega em bala, tu toca isso, cara, e tu realmente se sente em casa. Tranquilo, é. Pois é, cara, pensa assim, dá uma tranquilidade. Pensa assim, porrada, né? Quando tu vai lá pra Dolet, que tem o quebra-pau lá, que tu faz o teste pra assistir. Música militar. E e alta porrada, aí tu volta, tu chega em Dolet, que o pau no cu do Safer vai embora com o carro e tu tem que voltar a pé. É. Tu chega assim, bah, tô em casa. Tô, sabe? Em casa, tipo, tô tranquilo. Pois é, né? Terminou. Acabou o lance, né? É, terminou, agora eu vou. E daí tu pega o Zé na casa dele, a mãe dele, joga a carta com a mãe dele. Esbrito não deixou pegar 3 músicas, pegava no final 8. Pô, essa música aí é muito boa, cara. Nostalgia total no momento. E daí eu vou chegar e calma jogar, cara. Eu também chego. Valeu, galera. É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, Fernando. Frajola enxuga as lágrimas e toca. Já lembrando que são tantas, meu. Eu não trouxe uma que eu ia citar também da Square, fazer o quê, né? Tira Shinogears, mas não encontrei a música. O tema de entrada. I am Alpha and Omega. É, muito. Cara, e essa música me tocou bastante porque eu comprei 3 vezes esse jogo. E ela sempre trancava no meio. Não é Soul River, né? É Soul River, vai dar um... E eu levei uma vez no Demark pra polir direitinho, e eu botei, agora vai, chegar no lugar e trancar. Aí o Derive eu peguei e fui até Porto Alegre de propósito, quero um jogo e teste aqui. Levei um videogame, levei meu Play 1, me testa aqui, não vai. Aí ele me conseguiu, ele testou, se não me engano, 3 ou 4 versões e até encontrar a versão que passava. Bah! Foi alegria total. Não, o Shinogiris é jogão, não. Cara. Vocês aí que querem um RPG bom, difícil, com músicas boas e tudo, joga em Shinogears, faça que nem eu e o Six. Aí toda a música do jogo é... Todas. Mas tu é a entrada, né, cara? Então, toca aí a entrada. primeira vez que eu botei a mão no videogame na minha vida. Música marcante de um mestre, Yuzo Koshiro. Vocês ouvintes já devem imaginar que eu sou Sega maníaco. Pra já lá em casa, tava eu jogando meu Streets of Rage. Cara, pensa, tem o prólogo do jogo, aparece o vilãozinho e aquela música. Eu falei que aparece os caras meio. Aparece o outro depois, sabe? Cara, é muito bom, mostra muito lá bom. A máfia, Mr. X, o carinha em cima de Nova York, o que tu vai ter que fazer, todo o prólogo do jogo. E toca também no oitavo stage, no estágio final, no prédiozinho do Mr. No X. Elevador aquele? Isso, no elevador. Ah, é verdade, cara, não lembrava que tu tava no elevador. E tu enfrenta todos os chefes do jogo. Todos os chefes vêm meio. Toda cara, galera, todas as fases. Cara, o Yuzo Koshiro é foda, ele pegou toda a memória de processo do Mega Drive ali e fez a trilha sonora impecável, cara. Sério, muito marcante. O jogo é perfeito. O jogo, o Streets of Rage 2, é melhor jogo de Mega Drive, que eu joguei na vida. Meu também. Certeza. Enfim, cara, a trilha sonora é perfeita. O lance do Survival vai enfrentar a máfia. Com aquela musiquinha de fundo de mal, cara. Palmas pro Yuzo Koshiro. Essa música é. Ele é o gênio, cara. E toca a musiquinha. Falado antes, eu ia pegar um jogo mais antigo e agora eu vou pegar um novo. Óbvio, vai ser um RPG. É, óbvio que eu já sei qual é. De uma plataforma muito atual. PSP, o PlayStation Portable. E é nada mais, nada menos do que o Final Fantasy Crisis Core. Aê, bom também. E a trilha desse jogo, quem fez foi o Kazuhiko Toyama, que também fez as músicas da Sailor Moon. O Pio, ah, olha ali, ó. Oh, curiosidade foda. Curiosidade. Sim, sim. E também pupilo do Nobuo Uematsu. Exatamente. E a música que eu escolhi é uma música assim que, na verdade, ela junta várias músicas do jogo que vão no decorrer. Que é a música que toca nos créditos. Que é que nem o Julie falou, é a música tipo, bah, acabou, sabe? Que a música... que o problema desse jogo, quando acabou, tu sabe que vem merda depois. Vem merda depois. Isso que é o bom do jogo. Esse é o melhor. Tu acaba naquela chuva, né? É. E tu passa, puta, não, tem mais. Aí depois dos créditos, tem aquela cena. Com o Jack. Muito bom esse jogo. Do Zack e o Cloud, tal, aquela coisa toda. E a música se chama Fulfilled Desire. Uau! Toca aí, toca, toca aí. E agora fica então aí com o nosso amigo aí do nosso chapa do The Killer Justice, Matheus, vai falar sua musiquinha. E aí pessoal, meu nome é Matheus, eu sou o vocalista e guitarrista da banda The Killer Justice. Bom, as minhas músicas favoritas de games, a primeira é o tema de Zelda, A Link to the Past, na verdade o tema do Mundo da Luz. E claro, nesses jogos, a música te pega também pelo jogo, porque o jogo foi significante pra ti. No caso Zelda, foi o primeiro RPG que eu joguei e talvez um dos jogos em que eu mais me compenetrei na minha infância pra jogar, sabe? Zelda é um jogo que exige um monte de ti, mas o tema do Mundo da Luz era aquele tema que te trazia aquela ideia de, nossa, vamos lá então, vamos completar a missão, vamos derrotar o vilão logo, sabe? E acho que isso foi uma das coisas que tornou o Overworld Theme, como ele é chamado, uma das coisas mais legais de Zelda. E não é à toa, na verdade, que foi a primeira música de games que a The Killer Justice tocou, porque pra nós sempre foi algo muito relevante essa música, não só pra mim, mas pros outros integrantes também. Pouca gente sabe, na verdade, até eu não sabia até pouco tempo atrás, o nome do compositor dessa música é Koji Kondo. Ele é também compositor de outras séries muito famosas, como a série do Mario, todos os clássicos, desde o Super Mario World, Super Mario Bros. E outras composições também são de autoria dele. Então o cara tem um puta repertório, o cara é muito, muito foda. Grande música. Aliás, falando em música de videogame, já que o pessoal aí tá nos dando esse espaço, queria convidar vocês pra conhecer a nossa banda, então, a The Killer Justice. A gente toca músicas de games, além disso, tocamos música de animes, de filmes, de tokusatsu. Pode acessar no nosso MySpace, www.myspace.com/TheKillerJustice. E quem não conhece o som pode conhecer agora, as músicas são de graça pra download. Então, já sintam-se convidados, aceitamos sugestões, temos comunidades no Orkut também. Apareçam por lá. Valeu, obrigado por escutarem o podcast, escutarem galera aí, até mais! Então agora a gente vai citar os álbuns preferidos, né? Um álbum de cada um, sabe? Trilha sonora completa. Então, fiquei em dúvida, cara, porque assim, nossa chapa Koji Kondo sempre, né? Do jogo mais gay, menos gay do mundo, que é Yoshi's Island e Yoshi's Story. Não é gay, cara. Então aí que tem. O jogo mais gay, menos gay do mundo. Porque se tu contar, é gay. Mas quando tu joga, tu respeita, saca? É o jogo mais lindo do mundo. É bonito. Enfim, tem essas trilhas, os dois. O Yoshi's Story e Yoshi's Island, toda a trilha é muito boa. O Yoshi's Story Story é engraçadinha, assim, enjoa numa parte do tempo. Mas é a fuder, toda história, aquela falado, o Yoshi's Island, o início, tudo, é todas as músicas perfeitas, assim, ah, tá, lembrei todas na minha cabeça agora, fiquei louco. Principalmente a do final, quando o Baby Bowser fica gigante. Ah, não, não, essa é muito triste. Que chefão a foder, vamos ser sinceros. Quando ele fica gigante, lá aquela música lá, tá louco, que loucura, que loucura, que loucura. E tu tem que pegar os ovos e tocar nele, oh, é muito... Eu ia citar outro, não vou citar mais, porque eu lembrei agora e me arrepiei. Como sou um cara que toca momentos, fiz pessoas chorarem já nesse cast. Então eu vou falar de um jogo também da Nintendo. E esse é cartuchão, esse é cartucho. E me lembra a minha época de molecão. Que a mãe mandava eu ir brincar, em vez de ficar naquele sol em casa jogando videogame. Mas não. A época do Tazo. E eu tinha um Super Nintendo e eu aluguei esse jogo, o 2. Eu prefiro o 2, não prefiro o 3, nenhum. Donkey Kong Country 2. Aê! De... Muito bom. Trio do Dave Wise. E, esse, cara, eu lembro como se fosse hoje, era uma tarde muito simpática, muito calor. E a mãe, vai brincar com seus amigos, não sei o quê, sai dessa casa, tá muito quente. Não. Tá sempre na toca, meu pai também falava. Eu sempre em casa, não. Vou ficar jogando Donkey Kong Country 2. E eu, sabe, aquela ânsia de pegar moeda, tudo aqueles negócios secretos, doicar coins e tal. E aí eu cheguei numa fase que toca essa música. Eu acho que é o quarto mundo, o mundo das abelhas. A fase é aquela que tem um monte de espinho. Barril. Os barril. Os barril! Ah, os barril! Eu tenho que ficar de barril a barril nessa fase. Eu lembrei disso, eu joguei. Só que essa música é bem lentinha, assim. Daí eu não conseguia passar e desistir, sabe? Mas essa música é a melhor. Fugida pra caralho essa fase. E essa música é a melhor do jogo, mas Donkey Kong Country 2, pra mim, a trilha sonora é perfeita. Aquela da lava, o começo, a música dos piratas, o final do jogo, King K. Rob, ah, é muito bom, sabe? Thank you. Frajola. Não, ninguém sabe o que eu vou falar, né? Opa, o que, que é isso? Ninguém sabe. Tec. Não, Fantasy 8, todas elas. Aê! Parabéns, cara. Muito bom, muito bom. Como já foi citado antes por mim, né? Música Breezy. É, até um tempo atrás o Six abaixou a OST. Isso. Original. Eu ouvi todas, botei no Inamp lá e deixei tocar todas. Eu fiquei, acho que uma madrugada, acordado, mexendo na internet, enfim, escutando. Escutei todas elas. Mas uma sempre me toca muito, que é o Fitos Music Vicos Vinocê. Toda vez que me dá uma saudade de Final Fantasy VIII, eu coloco o CD1 pra ouvir a CG de entrada. Bom, vocês sabem que eu sou um bom entendedor de trilha sonora de jogos, assim como todo mundo aqui presente. Eu e o Melo, acho que nós vamos brigar, talvez ele vai pegar um pra compensar e eu vou pegar o outro, mas eu tenho os meus motivos. Um RPG fora Final Fantasy VIII, primeiro RPG fora Final Fantasy VIII, que eu bati meus olhos e disse, eu vou virar. Virei todos os finais do jogo, uma trilha sonora perfeita, Yasunori Mitsuda, Chrono Cross. Cara, trilha sonora. Bom, a abertura do jogo é boa. Vai dar o cu, eu ia pegar esse. Forte Dragonia toca uma música muito foda. Harney Village. Harney Village é muito foda. Para tudo, cara. Para tudo. A abertura, velho. A abertura. Abertura. Scars of Time, né? Mato, né? Ele pegou... Eu ia pegar o Chrono Cross. Mas tu tem uma carta na manga. Mas claro, eu tenho uma carta na manga. É, pá, é foda, né? É muito foda. Só pra ver como o jogo é bom como exatamente. A trilha sonora é foda. É muito bom. Então, eu fiquei sem alternativa com o nosso amigo Frajola. Ele citou o Final Fantasy VIII. Eu vou citar de novo o Final Fantasy Crisis Core. Aê! A trilha é muito foda, até porque tem muito pouco de coisa MIDI. Verdade. É muita... Tudo bem trabalhado. Por exemplo, a música de batalha é uma banda tocando. Então tem guitarras pesadas, tem bateria. Não, nada contra o MIDI é trilha fudeu também. Mas a trilha do Crisis Core é algo assim, toda ela muito forte. Então tá, esse foi o nosso cast de músicas. E, cara, ficou totalmente imitação do Jukebox, do Rapadura, ou do Soundtest, do Download. Espero que a gente não sofra processos. Mas foi um cast legal de fazer, né? Todo mundo, assim, ficou nostalgia no ar. Todo mundo quer ir pra casa jogar agora os jogos citados, né? É, tá na hora. Mas então tá, até o próximo Dreamcast. Abaiô. E ele tem uma gaitinha de boca meio Bob Dylan. E ele começa a cantar uma língua que ele mesmo inventou. Essa é a experiência. Põe isso no final do cast. Tá gravando? Tá gravando?